Olá, eu sou Kelly Souza e está começando a terceira edição do InfoCast, o seu podcast de temas variados. Hoje vamos dar continuidade a esse assunto que vem dando o que falar, a vida do universitário. Vamos lá, todos nós sabemos que a saída do ensino médio para a vida universitária mexe com a gente, não é mesmo? Toda aquela tensão para a escolha do curso, aquela mudança de áreas, a expectativa do novo. Vamos abordar também a colocação no mercado de trabalho e a expectativa do primeiro emprego da área de estudo. Hoje estamos recebendo o Anderson Emerick, a Silvana Soares, o Daniel Schelles e o João Vitor Paredes, todos estudantes de jornalismo na Estácio Friburgo. Silvana, fala pra gente como foi a escolha do seu curso. Bom, pra mim foi super fácil. Porque desde o meu ensino fundamental, eu já admirava a profissão, já assistia jornais, já assistia notícias e sempre gostei, sempre admirava a pessoa que estava ali falando, tudo que estava acontecendo. Então, desde o ensino fundamental eu já sabia e já no meu ensino médio eu já saí com essa visão de que ia fazer uma faculdade de jornalismo. E você, o Anderson, também foi fácil assim a escolha? Olha, pra mim foi um misto de opções, né? Na verdade, eu sempre gostei da área esportiva, sempre acompanhei, principalmente futebol, sempre tive interesse, sites esportivos, programas esportivos. Então já era uma área que naturalmente eu ia seguir. Porém, também sempre teve o lado da minha timidez. Sempre uma pessoa fechada, pouco comunicativa. E pra escolher o curso de jornalismo, que é logo o que a pessoa mais fala, que a pessoa mais tem que se comunicar, se expressar, né? Foi um pouco complicado. Porém, levando o ponto de vista da minha paixão e também da vontade de me desafiar, né, de lutar contra isso, acabou que foi uma escolha natural e aconteceu. João, fala pra gente, a sua história é parecida com a da Silvana e do Anderson? Não, a minha história é um pouco diferente. Eu sou uma pessoa de muitos sonhos. Eu quis ser jogador de futebol, já quis ser técnico de futebol, músico, popstar, e, enfim... Mas no ensino médio eu abracei a ideia de um professor que me recomendou, disse que eu escrevia bem, que eu tinha futuro dentro do jornalismo, e eu fui pesquisar o que o jornalista fazia e vi que tinha muito mais opções do que a gente vê às vezes. Até tem tios meus que brincavam, ah, você quer aparecer na televisão? Não, não é bem isso. Há uma série de campos pra gente trabalhar dentro do jornalismo, inclusive um deles, o que eu abracei, que é a assessoria de comunicação, a área de comunicação empresarial. Então, dentro do jornalismo eu me encontrei... Depois de tantos sonhos e vi que eu me dei bem nessa área. Sempre tem aquele tio falando, né? Vou te ver no Jornal Nacional, vai ser o novo William Bonner. Sim, exatamente. Ele falou, você quer aparecer na televisão? Mas da mesma forma, também sempre tem aquele tio que fala, pô, não seja jornalista, você vai passar fome. Sempre tem. É verdade. E você, Daniel, fala pra mim, jornalismo também sempre foi a sua primeira opção de curso? Desde muito novo, porque eu costumo brincar que eu sempre fui precoce. Quando eu era criança, eu assistia os programas de TV, só que chegou uma certa idade que eu parei de assistir com o olhar de telespectador e passei a assistir com o olhar crítico. Eu queria entender como aquilo era feito, e assim, entender o bastidor, entender a produção, isso ainda é muito novo. E pra mim parecia uma coisa dos sonhos, uma coisa assim, que não era viável de ser feito, uma coisa que era muito maior do que a realidade mostra hoje pra gente. E com o tempo essa paixão foi evoluindo, eu fui conhecendo mais, fui pesquisando. Passei minha adolescência inteira acompanhando bastidor de TV e também tentando entender pra aprender mesmo a fazer. E quando acabei meu ensino médio já tava mais do que certo. Acabei o terceiro ano, já emendei na faculdade e no meu primeiro período já comecei a fazer estágio e fiz alguns estágios até o momento, até ser contratado por uma empresa. Mas desde muito novo já tava certo o que eu queria fazer, porque eu sempre gostei de televisão e sempre gostei de entender televisão. E sobre o curso em si, o Anderson, você acha que ele superou as suas expectativas, ele era como você pensava? Olha, não sei, no caso do Daniel, por exemplo, ele já conhecia um pouco a área, porque ele já gostava, então ele já tem se aprofundado antes de entrar no curso. Mas na minha opinião, as pessoas vêm para jornalismo pensando sempre em TV, rádio, né? E quando nós entramos no curso, quando começamos a faculdade, nós vemos que tem várias outras áreas. Ainda mais atualmente, né? Quando blogs, canais no YouTube estão em evidência. Então as pessoas podem criar o próprio conteúdo em casa. Ainda mais hoje em dia, né? Onde blogs, canais no YouTube estão em evidência e as pessoas em casa podem criar o conteúdo. Então na faculdade você vê que tem uma gama de oportunidades, né? Uma gama de caminhos que você pode seguir, além da TV e do rádio. Então, na minha opinião, superou as minhas expectativas. E você, João? Fala um pouquinho pra gente sobre o que você achou do curso. Bem, no início é bem, assim, digamos, confuso, porque é o tradicional. São cursos onde exigem uma carga teórica. É uma questão social também, o jornalismo é uma... A gente trabalha com a sociedade, a gente trabalha com transformação. Então, eu acho que a grande questão que superou as minhas expectativas no curso foi encontrar dentro do curso pessoas preparadas e pessoas com experiência para passar pra gente. Que são o caso dos professores, não quero citar pra gente não esquecer algum, mas são professores que têm uma carga de experiência muito grande e acabam trazendo pra gente essa vontade maior de depois de formado, de você ter aquela coisa da carreira dentro do jornalismo e não simplesmente o diploma. O Anderson, fala pra mim, e você se sente preparado para o mercado de trabalho? Olha, relativamente sim. Eu digo que eu me sinto mais preparado pro mercado de trabalho pelas experiências que eu adquiri fora da faculdade. Seja na jornada interativa, em que a gente cobre jogos, né, do Friburguense, seja no site Mundo Rubro Negro, onde eu escrevo sobre o Flamengo, né, seja na coluna que eu já tive na Voz da Serra. Eu acho que eu me preparei mais fora até do que na faculdade. O que eu sinto um pouco dentro da Estácio é que falta um pouco da prática, né? Da gente colocar a mão na massa. Na aula de rádio a gente teve bastante isso, na aula de TV a gente teve bastante, mas em outras matérias acaba que é muita teoria, né, e pouca prática, pouco vamos fazer, vamos ver como que é, né? Isso é até uma crítica que eu tenho ao curso. Eu me sinto preparado para o mercado de trabalho, mas mais pela experiência que eu adquiri fora da Estácio. João, em relação à faculdade, você acha que ela te preparou bem para o mercado de trabalho? Bem, nesse assunto eu sou obrigado a concordar com o Anderson. Acho que a faculdade prepara a gente bem relativamente, porque a gente sabe que a realidade ali no trabalho é muito difícil. Até pelo ritmo, a gente na faculdade a gente tem um ritmo muito iniciante, muito devagar, e quando a gente chega numa empresa que você vê a coisa pegando fogo, é um pouco difícil a gente acompanhar os profissionais que já trabalham há um tempo. Então acredito eu que a crítica do Anderson é construtiva e seria bom para a faculdade investir mais em prática, investir mais em questões de pessoas preparadas, pessoas mais preparadas na prática mesmo, que pudessem dar um ritmo de trabalho para a gente, assim como nesse período a gente está tendo um ritmo de fazer matérias continuamente, duas semanas, ter um prazo para entregar uma matéria. Então acredito que talvez se a gente tivesse começado o curso dessa forma, a gente hoje já teria um ritmo e um preparo muito melhor para o mercado de trabalho. E você, Daniel, você concorda com a opinião do Anderson e do João? Completamente, porque assim, a faculdade ensina muito pouco em relação ao que você vai vivenciar no mercado. Por exemplo, a faculdade ensina na teoria como é uma redação de jornal, mas em momento algum o aluno com a teoria consegue entender o que é a prática. Eu só consegui entender de fato como funcionava uma redação porque eu já trabalhava em uma. Por exemplo, a redação é correria o tempo todo, é apuração o tempo todo, tá na rua o tempo todo, equipe na rua o tempo todo. Na faculdade você escreve, quando tem prática, uma matéria por mês, ou então faz uma reportagem por semestre, ou com exceção de um professor que a gente teve no curso, que foi professor de rádio, no geral é dessa forma. É um pra V1, um pra V2, ou então é um por mês. Só o Marco Aurélio, que foi nosso professor de rádio, que dava prática toda semana, inclusive alguns alunos não gostavam tanto disso, mas na realidade do dia a dia o mercado cobra isso. Por exemplo, onde eu trabalho hoje, a gente fecha, no mínimo, 5 pautas por dia. Eu na produção e tem uma outra produtora também que fecha pautas. Então não tem como na faculdade você fazer tão pouco. Eu acho que o curso ensina sim, mas é muita teoria, pouca prática, e quando tem prática, não é a prática do dia a dia, não é a prática que o mercado exige, e não é a prática que é necessária para você estar preparado. Por isso que muita gente termina a faculdade sem estágio, sem emprego, e o estágio faz toda a diferença, porque se você não faz estágio, a faculdade não vai te garantir uma boa colocação no mercado de trabalho. Ô Anderson, e na sua opinião, existe uma dificuldade de conseguir um emprego ou um estágio na área? Olha, a questão do emprego, acho que, né, está assim em todo o mercado de trabalho. Em qualquer área que você escolher e for cursar, você, né, vai ter muita competição por uma mesma vaga. Hoje em dia, né, o mercado está assim. Mas a pessoa que se qualifica, né, que busca o conhecimento, né, por exemplo, a Estácio oferece, né, uma plataforma de estágios. E se você pode se cadastrar lá e quase sempre, né, quem se cadastra recebe notificações avisando que existem empresas interessadas. Então é muito da pessoa procurar, ir atrás, querer buscar o estágio e o emprego é consequência. Você tem que ter experiência, porque o mercado de trabalho está exigindo isso hoje em dia. Tem a questão do diploma, que ninguém está, como dizem, muitas empresas não estão exigindo diploma, porém exigem a experiência. Então cabe ao aluno, né, ou interessado, buscar o trabalho ou o estágio. E você, João, você acha que existe uma dificuldade para conseguir um estágio ou um emprego na área de estudo? Bem, eu acho que a dificuldade existe sim. existe para todos os ramos, existe para todas as profissões, a não ser que a gente seja engenheiro, que são áreas que realmente têm uma grande demanda de trabalho, não por ser engenharia, mas porque tem poucas pessoas trabalhando na área. Mas toda área que tem uma grande formação, um grande número de universitários, tem essa dificuldade. Só que a grande questão é preparo. Hoje, por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós temos duas vagas que estão para ser preenchidas há mais ou menos 6 meses e não conseguiu ninguém preparado para fazer o trabalho. Eu tenho acesso diariamente, pelo menos aí que eu me recordo agora, de duas vagas na área de mídias sociais, que também estão aí para jogo, e ainda não conseguiram pessoas preparadas para fazer um serviço de mídias sociais profissional, um serviço como deve ser. As pessoas acham que essas áreas são simplesmente... Facebook, internet, vou lá postar. Não é bem isso. São serviços complexos, exigem estudo. Então acho que o principal é um preparo, é buscar o workshop, é buscar o YouTube, é buscar informação, é pesquisar. A internet tá aí, tem e-books, tem informação que não falta. Então acho que além da dificuldade, há também uma demanda de profissionais capacitados, que eu acho que é bem difícil de encontrar. Então, principalmente, então, se capacitar e estar preparado, porque quando a vaga aparecer, você tem que saber demonstrar isso pro entrevistador. O Daniel já fez estágio na área. Daniel, você poderia falar com a gente um pouco como é o dia a dia do estagiário de jornalismo? O dia a dia do estagiário de jornalismo é complexo, mas no meu caso foi até um pouco mais, porque eu não me restringi à minha área. Eu trabalhei numa emissora de televisão e eu fui contratado para fazer rede social, só rede social. No primeiro momento eu já comecei com fotografia e edição, depois eu fui começando a entrar em produção, vídeo, e aí eu saí da empresa para uma outra oportunidade, depois acabei voltando. No que eu voltei, eu já fui inserido no departamento comercial, aí passei a editar com responsabilidade, não era edição por hobby, tipo edição para complementar meu trabalho, mas sim, você tem que entregar tal coisa no dia. Então eu costumo dizer que no meu caso foi onde eu me conheci profissionalmente, onde eu cresci de verdade. Porque até eu entrar nesse estágio, eu trabalhava em outras empresas com rede social, só que eu não fazia jornalismo de fato. Agora, quando você é estagiário de rede social numa TV, você escreve o dia inteiro, você corre atrás o dia inteiro, você apura o dia inteiro, às vezes você fica até em contato com entrevistados para saber, você vai falar sobre tal coisa, eu posso publicar tal coisa. Então, assim, é puxado. E no meu caso foi mais porque eu procurei me envolver com várias áreas, para me conhecer melhor e para entender o que eu tava fazendo. Para entender, por exemplo, as dificuldades do trabalho do outro. Tal programa não chegou para mim no dia, mas por quê? O computador deu problema, ou então fulano faltou, ou então o produtor não entregou na hora. Então eu procurei entender para também, quando eu tivesse uma outra oportunidade, por exemplo, eu era social media. Quando eu saí dessa empresa para ser contratado em outra, eu fui contratado como produtor, porque sendo social media, eu meio que quebrava galho na produção quando precisava, e nisso eu fui adquirindo experiência, e também vai muito da observação. O estagiário tem que ter uma característica de observador, porque se ele observa o que o outro está fazendo, é muito mais fácil para aprender. Nunca ninguém chegou e virou para mim, você tem que fazer assim, assim, assim. Foram raríssimas as vezes, mas em relação à rede social, nunca. Era... pegar, pesquisar e descobrir. Com edição até que fizeram isso, mas no dia a dia era mais, tive essa ideia, como que eu posso executar? Então é muito da observação e menos da teoria. Eu também, pegando o gancho aqui no que o Daniel falou, realmente, um dos fatores que tem, que define aí um bom estagiário, se é que a gente tem como dizer um bom estagiário, é essa questão de estar aberto a novos desafios. E foi o que ele falou, tem que estar aberto, tem que estar preparado. E outra coisa, o estagiário tem que ser um pouco penteiro, porque nem sempre eles vão lembrar de você, nem sempre eles vão lembrar de falar o que você tem que fazer. Às vezes você tem que ficar no ouvido do cara, o que eu vou fazer? Arruma alguma coisa pra fazer aí, entendeu? Às vezes você vai ter que, rodar as redes sociais da sua empresa, por exemplo, e achar um erro, que você que fez, mas você tem que achar o seu próprio erro pra aprender. Então é o que ele disse, realmente, é ser pentelho, é ser curioso e estar preparado para novos desafios todos os dias. E o salário, gente? Será que vocês poderiam falar pra gente qual é o salário de um estagiário de jornalismo? Eu tenho medo de falar e desanimar quem tá começando na área, porque o jornalista contratado ganha mal, o estagiário ganha muito menos. O estagiário, quando ganha, é muito pouco. E algumas empresas fazem troca com a faculdade por bolsa. Então as empresas usam como argumento: ah, você está tendo bolsa de estudo, então você não precisa ganhar, porque a gente já te paga em faculdade, em estudo. Então é mais uma justificativa para ganhar menos. Então é melhor, assim, para não desanimar a galera, deixar isso em off. João, tem alguma colocação a fazer? É, então, o único estagiário que ganha bem é aquele estagiário que é cobrado como profissional, que é outro problema aí no meio. Mas, tipo, é uma necessidade também, às vezes é bom para aprender. Só que o salário é melhor, mas também a cobrança também é muito maior. E vocês acham que o salário vale a experiência? É, Daniel, essa eu deixo para você. Valer vale por causa das oportunidades. Agora, já tive muita crise de ansiedade, crise de depressão, desânimo, por lembrar que, tipo, trabalho o dia inteiro, fazia mais do que muita gente contratada na empresa, ficava depois do horário. Cansei de ver funcionário contratado, as bombas explodiam, o funcionário contratado saiu na hora e eu ficando 3 horas depois para ajudar um outro editor. Então, assim, falta reconhecimento. O salário compensa por causa da experiência, mas falta reconhecimento. Porque às vezes com o estagiário até recebeu muito obrigado, é difícil. Além das pessoas não direcionarem o que o estagiário tem que fazer, porque no meu caso eu corri atrás de tudo que eu tinha que fazer. Essa história que o João falou, tipo, ninguém chegava, você tem que fazer isso, era muito raro. Só quando era para quebrar galho em outro setor. Agora no setor de rede social eu tinha que procurar, descobrir, pensar. O salário só compensa pela experiência, porque se for levar em consideração tudo que o estagiário de jornalismo faz, não vale. Porque tem muito estagiário por aí que deveria ganhar um salário de um profissional contratado. E as empresas colocam o estagiário para fazer determinadas funções só para tapar buraco. Não querem gastar, colocam o estagiário, mas o estagiário trabalha como um contratado. Aqui em Friburgo isso é uma realidade. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando a terceira edição do InfoCast. Obrigada, Silvana. Obrigado, Anderson. Obrigada, João. E obrigada, Daniel. Até a próxima.